ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Vamos até às 14 horas de hoje. Lembrando que lá na loja A Dica, né? Acabou de chegar na loja A Dica, aqui na Rua do Comércio, os enfeites de decoração para o Natal, viu? Tudo para decorar a sua casa, escritório e também comércio. Pisca-pisca, festões, árvores, bolas, guirlandas, estrelas, bandejas, toalhas de mesa, embalagens, laços e muito mais. Tudo com aquele precinho especial que só mesmo a loja A Dica tem para você. É com muita alegria que mais uma vez recebo aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM a Denise Frank Navarro, nossa fisioterapeuta lá da Fisio Frank, está aqui para bater um papo com a gente, para falar desse novo espaço que a gente anunciou várias vezes aqui no programa Expresso. Tudo bem, Denise? Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Espero poder ajudar e responder as perguntas que todos estão mandando. Se o pessoal quiser participar aí do bate-papo, é só enviar a pergunta para o 991248325 ou 992042222. Casa nova? Pois é, casa nova. Que emoção, né, Denise? Verdade, realmente muito diferente trabalhar num ambiente que é seu, com mais espaço, com uma qualidade diferente para os nossos pacientes, né? Até, assim, agora meio no começo meio perdido, porque não é acostumado com um ambiente tão grande, mas vamos ganhando espaço aí de novo, né? Mas vamos contar a história lá de trás, até chegar nessa casa nova, né? Vamos começar, eu já até fiz essa pergunta já da outra vez que você esteve aqui, mas por que o desejo por fisioterapia? De onde vem esse desejo? Teve inspiração de alguém? Como é que foi? Conte-nos. Na verdade, assim, quando eu estudava, eu sempre fui muito bem na área de humanas, né? Mas nunca imaginava, assim, advocacia de jeito nenhum. De jeito nenhum, não gostava, não queria. Mas o que fazer, né? Aí fomos conhecer, quando eu estudava no Objetivo, e fomos conhecer alguns espaços, alguns profissionais para saber qual seguir. Aí conheci uma fisioterapeuta em Guaxupé, e no dia que eu cheguei lá, um moço que tinha acabado de sofrer um acidente estava tentando começar a andar novamente. E foi essa a inspiração, trazer a pessoa de volta para o seu ambiente, né? Ele não andava, não fazia nada. Na hora que eu cheguei, a moça, vamos tentar ficar em pé. E ele conseguiu, e aquela, assim, alegria de poder pôr uma pessoa em pé. E aí, esse o desejo, de poder ajudar. Foi a partir daí. De ajudar, e agora, aqui, graças a Deus, já consegui fazer algumas pessoas também andar. Mas que emoção é essa, Denise? De onde vem isso? Porque a pessoa que chega ali, ela chega quase que sem esperança, né? Com certeza. Você tem que mexer mais no psicológico da pessoa primeiro, porque não é só o trabalho de fazer exercício. É, realmente. Na verdade, assim, a pessoa chega triste, né? Sem expectativa nenhuma, com aquela sensação de inútil, né? Na maioria das vezes. E ainda pensando, poxa, além de tudo, ainda dependo de alguém para fazer tudo para mim. Então é isso que acho que a gente tem que trabalhar, né? O psicológico, para a pessoa perceber que, apesar do problema, ela ainda pode melhorar e voltar a ser o que era, né? O caminhar, que às vezes o que dificulta, mas que se você começa a fazer, te traz um mundo amplo na sua frente. E além de tudo isso, a família, né? Voltar para a família, ser útil dentro de casa, ser útil com o filho para brincar, num trabalho, conseguir fazer novamente tudo de novo, é legal. Qual que é o mais difícil? É mudar essa chavinha no psicológico da pessoa ou realmente a parte física da pessoa? Ah, eu acho que os dois. Não tem. Porque tem dia que você tá feliz, mas a perna não funciona, vamos falar uma perna. Mas tem dia que a perna funciona, mas teu astral não tá legal, e aí você não consegue fazer tudo direito. Então, acho que um correlacionado ao outro. Porque eu imagino que as pessoas que chegam lá, 90% delas, não acredito que vai funcionar, não é mais ou menos assim? Ah, 99. Até mais, então fui bonzinho. Você foi bonzinho. Normalmente, a pessoa chega sem expectativa nenhuma. Normalmente. Até, assim, te questionando. Ah, mas eu tô assim, será? Né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vim aqui porque minha família insistiu. É, ou me mandaram. O médico mandou, eu tô vindo. Não acredita muito, sabe? Aí na hora que começa a ver um pouquinho de resultado, aí fala, não, acho que dá. Então vamos que vai dar certo. Aí a pessoa começa a se ajudar um pouco mais. A impaciência também é um outro problema, então. Com certeza. A maioria. E quando a pessoa começa a acreditar que vai dar certo, ela já quer pra depois de amanhã. Isso. Deu certo. Isso. É, a gente tem muito assim... com pessoas mais velhas é um pouco mais difícil, né? Porque, a idade não ajuda. Ai, eu tô velho pra isso. Então acredita mais assim, pela idade eu não posso fazer tudo, né? O mais jovem já assim, nossa, tão jovem, eu passando por isso. Então tem essas coisas que a gente também tem que entrar num trabalho mais dedicado, né? Tem um lado psicológico, então, completo, então, né? Muito, muito. Deixa a fisioterapeuta louca, mas, né, a gente ajuda no que pode. Tem algum caso, sem citar nomes aqui, que te marcou profundamente nesse tempo de 11 anos aí de Fisiofran? Vários, vários. Tem caso, assim, Dá pra citar um pra gente, assim? Tem um caso que eu peguei a pessoa totalmente na cama, não andava, não levantava, não falava, não mexia. Hoje encontro com ela na rua dirigindo, né? Que é uma coisa que nunca pensei que voltaria a fazer. E ainda grito, oh, tudo bom? Então, assim, é muito legal. Uma coisa que a pessoa não falava nada, ele não abria boca, entendeu? E ele anda pra cidade inteira, tanto de carro quanto a pé, entendeu? São uma coisa que eu nunca pensei. Então, Denise, mas é mais difícil fazer essa pessoa acreditar, ou você própria mesmo acreditar que não vou conseguir? É uma luta meio que... pessoal sua também? Acaba sendo... Eu pego meio que a história da pessoa e tento viver junto, sabe? Até esses dias eu tava falando, nossa, parece que eu sofro com todo mundo, que coisa... é ruim pra gente, né? Porque você fica cansada demais por causa disso. Mas se não for assim, eu acho que não dá certo. Se você não se... correlacionar mesmo, sabe? Porque se tiver uma coisa assim, você chega, a pessoa chega, você faz o seu trabalho, manda ela embora e não tiver mais nada, não tiver vínculo nenhum, eu acho que não é legal. E hoje tem WhatsApp que a pessoa te pergunta, oi, tudo bem? Poxa, custa você falar um oi, tudo bem? É. Como você tá? Então, assim, tem paciente que às vezes não vai na clínica num dia porque aconteceu alguma coisa, ele manda um WhatsApp perguntando, como que você tá? Eu tô assim, eu tô assado. Então, acho que isso ainda... O ser humano mesmo, né? Você vê a pessoa como um ser humano ainda ajuda muito. E ali, no seu caso, vê o ser humano fragilizado, né? Com certeza. O verdadeiro ser humano tá ali, né? Eu tenho uma paciente que tá comigo há um ano e pouquinho. Ela teve síndrome de Guillain-Barré. Ela chega, olha pra mim e ela fala assim, você não tá legal. Aí eu falo, não, você que não tá legal. Aí ela fala, então só me dá um abraço que é o que eu preciso hoje. Então assim, às vezes não é nem tanto a fisioterapeuta, né? É o abraço, é um carinho, é um escutar, é uma atenção, enquanto ela estiver fazendo um exercício, você tá ali olhando, ajuda muito, modifica muito. E quais são os problemas, as deficiências que mais chegam lá na Fisiofran? O que, que é? Quebradura? Hoje a gente tem muito problema de coluna, né? Coluna. É, a maioria. Vou me postar direito aqui de novo. Pra variar, né? Da última vez, chamaram minha atenção. O problema postural é o que mais se tem. E jovens eu tenho um paciente de idade pouquíssima com problema de coluna, 7, 8 anos. Tem paciente. Uma postura. Uma postura. Uma postura até. Sei lá, mais velho, tem gente de muita idade, né? O pessoal costuma falar muito que essa questão da má postura das crianças vem da questão do uso de mochila escolar. Tem muito a ver isso ou é um mito isso? Não é só uma. Hoje em dia não é só uma mochila. Hoje tem celular, hoje tem videogame, hoje tem o bendito do sofá, né? Que o pessoal adora esparramar num sofá. E tem essas coisas que atrapalham bastante. A mochila, se bem usada, ela não causa tanto problema assim. É mais um mito do que um problema. Realmente. O Wilson Braz está te parabenizando pelo trabalho, desejando muito sucesso, viu? Obrigada. O Lorenil e toda a família está parabenizando você, agradecendo tudo que você fez para a mãe dele. Ah, obrigada. O Lorenil, se for meu tio, é minha avó, né? É, sua avó. Verdade, cuidei dela um tempo. Um abraço aí pro Lorenil, pro Wilson Brás. Isso aqui acho que é o maior de todos os prêmios, né? Com certeza. Esse agradecimento. Você já, no programa passado, você já me falou sobre isso. Essa possibilidade desse agradecimento, você tirar, fazer a pessoa movimentar de novo, né? É muito gratificante você ver assim. É igual esses dias chegou um moço travado da coluna, carregado por duas pessoas. Aí tinha um pessoal fazendo pilates na clínica, e aí na hora que ele saiu andando sozinho, em pé, normal. Aí alguém gritou lá do fundo: "Nossa, como?" Falei: "Não, é bem assim. Esse é o nosso trabalho, a pessoa chegar ruim e sair bem." Isso aí, bem. Né? Então assim, esse nossa, já fala assim: poxa, consegui fazer meu trabalho dar certo. Então esse reconhecimento é muito legal mesmo, muito legal. Voltando aqui aos problemas posturais, né? Tem alguma dica para passar pro nosso ouvinte? Nossa, conhecer a Fisiofran. Primeiro dia de conhecer a Fisiofran. Na verdade, sim, tem várias dicas, né? O excesso de uso de celular, não só de uso diário, mas assim, o tempo que você fica mexendo, né? Dar pausas de uso, né? Sempre alongar pescoço, cervical, ombros, mão, né? Hoje tá tendo muita lesão que chama dedo em gatilho, que a gente fala, que a pessoa fica teclando, apertando lá com o polegar e aquele dedo para e não volta. Então, é lesão... Tem já? Já. Eu tenho quatro casos já na clínica. É uma lesão um tanto quanto grotesca, né? Não muito plausível de se ter, mas tem. E por causa de uso de excesso de uso de celular. Então, assim, isso é uma coisa que seria legal, né? Tratar e prestar atenção mesmo, dia a dia. O sofá, que é um veneno. De sofá. Um veneno. Pra Denise, acho que a casa de todo mundo não deveria ter sofá. Com certeza. Eu acho que a gente podia fazer aquela casa... Campanha sem sofá. Sem sofá. Um colchãozinho no chão, sabe? Pezinho pra cima, que ajuda na circulação, ajuda na postura, ajuda em tudo. Evite o sofá. A pessoa fica toda... Ela esparrama, ali, literalmente. Né? É o verdadeiro esparrama, é o sofá. A Luana está dizendo aqui: Antônio Cláudio, manda um abraço para Denise, Deus parabéns pelo seu profissionalismo, a clínica ficou linda demais, o meu pai baiano também está te mandando um abraço, Denise. Obrigada, o baiano salva a gente no final da noite, viu? Cansada, passa lá, pega o espetinho do baiano, é muito bom. Faz mais sucesso. É, sucesso, e aí assim, até a conversa, descansar mesmo, né? E eles são bem legais, fazem bastante propaganda da gente. Felipe Lauda, vereador, Denise, parabéns pelo novo espaço e pelo empreendedorismo. A gente pensa assim, uma cidade tão pequena, né, gastar o que a gente gastou, mas acho que os nossos pacientes, nossos clientes, o pessoal de Guaranésia precisa disso, sabe? A gente acreditar que Guaranésia pode ter coisas melhores, né? Não é só o dinheiro que conta. Eu acho que a gente gasta a favor do bem, né? Até o Mindu falou muito pra mim: nossa, Denise, não é possível fazer uma clínica tão grande em Guaranésia, que legal você acreditar que Guaranésia pode. A gente pode, sim, se todo mundo pensar, eu acho que a gente pode muito. E tem os pessimistas também, Denise? De vez em quando, pra que fazer isso? Não precisa, Denise. Sempre tem, né? Sempre tem aquela Como pessoa é que adora entra no ouvido e sai no outro? Eu acho que eu prefiro acreditar que existe pessoas que acreditam no trabalho da gente, né? Que a gente pode crescer. Crescer, sim, todo mundo pode, eu acho. Faz um trabalho bem feito, mostra o seu profissionalismo mesmo, mostra que a cidade pode ganhar. E aí acho que esse pessimista deixa pra lá. Fernanda Souza, parabéns, Denise, que Deus te abençoe sempre. O Gil também, parabéns pela nova clínica, ficou muito linda. Obrigada. Gil. Deixa eu ver quem mais aqui. Parabéns para Denise pelo seu trabalho, ela ajudou muito meu pai, a Daiane Salvador. Tá te mandando esse alô. Obrigada, Daiane. Deixa eu ver quem mais aqui. Seila Moraes, um grande abraço, Denise, obrigada pelo carinho, não só comigo, mas com todos. Um grande abraço da Seila Moraes. A Seila também é uma das que no WhatsApp, todo dia um bom dia, sabe? Uma mensagem legal pra trabalhar bem, né? É uma pessoa muito agradável, obrigada. Maurício Souza também tá te dando os parabéns. É, e tem ouvinte fazendo pergunta. Valéria Brito, boa tarde. Pergunte aí para Denise, por favor, o que pode ocasionar ficar estalando o pescoço? Que pode? Várias coisas, eu acredito. É. Não, postura também pode ser. Não, na verdade, assim, o estalar o pescoço, se bem feito por um profissional, sem problemas, tranquilo, né? Que é tem um tratamento que chama quiropraxia, que é realmente esse estalar as vértebras, né? Agora, você se auto-estalar, corre vários riscos, uma hérnia, uma diminuição dos discos entre as vértebras e aí um achatamento, né? Uma protusão de pescoço, que aquele pescoço para frente parece uma girafinha. Então, assim, essas coisas pode ocasionar, sim, pode ter vários problemas. Resposta para você, viu, Valéria? Eu vou fazer um intervalo comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo. Deixa eu mandar uma alusão aqui mais uma vez para o pessoal da Rojão, né? Galera toda aí da Rojão, um grande abraço, Rojão, que agora tá aceitando cartões, né? Tem a maquininha de cartão lá da Cipag, não é isso, Viviane? Um abraço para você. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Agora 12:33. Programa Expresso. É o Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14:00. Daqui a pouquinho tem a participação do vereador eleito para o seu terceiro mandato, Felipe Nardi Laudade. E tem mais gente participando aqui, o Paulinho, né? Meu amigo Paulinho, o marceneiro, tá mandando aqui uma mensagem para você. Parabéns, Denise. Olha, ficou demais a clínica, ficou linda mesmo, viu? Realmente, ele faz parte também. Aquele que fez os móveis da clínica lá, ficou muito bonito. Parabéns então pro Paulinho também pelo trabalho. Também, né? Com certeza. Mais gente aqui mandando mensagens. Parabéns pra Denise. Ela é uma ótima profissional. Posso dizer que já estou com meu rosto normal graças a ela. Parabéns pela clínica nova. Ficou linda. É a Ivone Nascimento que tá te mandando esse. A Ivone tá comigo já há quase um ano. É realmente um trabalho bem legal. Foi uma paralisia facial. E ela tá bem melhor mesmo, um sorriso até bem bonito já, graças a Deus. Essa questão da paralisia facial é um processo também demorado de recuperação, né? Depende da musculatura que foi pega e tal. O caso dela foi um caso bem grave, né? Ela teve 80% de perda motora. Vem trabalhando bem legal. Mas tem uns que tem lances rápidos, né? Que são 20%, 30%, aí rapidinho aí volta. Consegue rápido, voltar. Com certeza. A Aninha Peixoto tá te parabenizando. Obrigada. O Roberto Tarso também tá te parabenizando. O Roberto tá lá também. Monique também tá te mandando um abraço. É uma graça, viu? Essa Monique. A Luciana Ferreira. Pergunte aí pra Denise, trabalho de costureira e sinto muita dor na coluna e esta dor se estende também para a nuca. O que devo fazer? Qual é a dica que você poderia passar aqui para Luciana Ferreira e para todas as costureiras? Temos muitas aqui em Guaranésia. Realmente em Guaranésia nós temos muitas fábricas, né? Sim. Então o pessoal trabalha muito nessa profissão. O ideal, atividade física, alongamentos, né? Fortalecimento de coluna é sempre muito necessário e monitorado, porque também fortalecer sem alguém, sem ter um profissional adequado do lado, não é legal. E assim, trabalhar muito, muito a musculatura de coluna, porque é uma postura que você fica 8 horas por dia. Você então, tem que ter uma pausa, Denise, nesse tempo? A costureira não pode sentar lá 7 horas da manhã e parar meio-dia. Tem, mas é difícil, né? Mas é muito difícil, até porque o pessoal trabalha por produção, né? Então, infelizmente, você pensa, eu tenho que produzir, né? E não tem outra opção, né? Porque senão eu também não ganho pra fazer o que eu faço. Sim. Então, eles normalmente não fazem pausa. Fica lá das 7 até meio-dia, depois volta, isso, fica mais 5 horas. É um trabalho mais batido. Eles têm, a maioria das fábricas, eles dão uma pausa para um café e tal. Mas quem trabalha em casa, não. Não. Né? Não, não tem. Não tem essa pausa, não. Então, é correria do dia a dia mesmo, né? O pessoal não pensa muito no postural, no nada, né? A pessoa chegou lá com a coluna travada lá. Pilates é o melhor caminho hoje em dia? Olha, o Pilates vem mostrando muitos resultados legais, assim. Pessoal que chega com dor bem aguda, faz um dia de fisioterapia convencional e no próximo dia a gente já coloca no Pilates, acabou dor mesmo, consegue ir ganhando movimento, fortalecendo. Eu tenho pessoas que estão comigo há 3 meses e estão impecáveis, graças a Deus. Pilates então virou uma moda, né? Na verdade, assim, se você for olhar a mecânica do movimento, o Pilates é antiguíssimo. É. Né? É que o nome que é, o novo. É novo. Né? O jeito de se trabalhar é novo. Mas o movimento é antigo. Desde que se entende por gente, o movimento é o movimento e pronto. Tá, mas o né? que aconteceu então agora, além dessa mudança do nome? É alguma técnica diferente? É, na verdade, assim, do mesmo jeito que existe treinamento funcional, que existia hidro, antigamente hidro teve um boom. Hoje já não tem tanto, mas se faz. Né? Agora, o Pilates, qual que é o conceito que se usou? Um trabalho sem impacto. Então, por isso que o pessoal começou a aderir um pouco mais, porque não tem tanto risco de lesão, né? O peso é o peso corporal, o que se usa por fora é uma bola ou é um aparelho do método mesmo. Agora, tem o Neo que se usa tecido, lira, outras coisas, parte circense, que vê que ó, o pessoal consegue fazer várias coisas com o corpo, vários movimentos alongando e uma elasticidade um pouco maior, né? Mas é um método que já existia. Tá, mas só se muda a nomenclatura mesmo. Mas é indicado para quem? O Pilates ou o New Pilates? Para quem quer fazer. É isso? É, não tem restrição. Nem grávida que assim, às vezes tem restrições de algumas coisas. Pode fazer. Não se tem, pode fazer. Pode fazer. É ideal. Até o Pilates para grávida trabalha no parto muito bem. Né? Muito legal, o pessoal consegue ter partos normais sem dor, sem o esforço muito mais rápido, se tem a criança muito mais rápido, entendeu? Ainda não é tão procurado, porque o pessoal não tem muito conhecimento, né? Mas se você colocar, por exemplo, no Google Pilates, nossa, surge coisas muita coisa. imensas. Agora, tem um espaço aí, o pessoal quiser conhecer, vai, conhece, faz uma aula para ter noção do que é, tá? É, percebe se o seu corpo responde aquilo ou não, porque é uma empatia, né? Eu, por exemplo, não gosto de academia. Mas se for alguns exercícios na academia específicos, eu faço, né? Eu não vou, mas se precisar, eu vou. Então, o Pilates é a mesma coisa. Então, mas o Pilates tem a ver com academia, é exercício físico? A pessoa pode falar, não tenho dor, não tenho nada, quero só fazer Pilates. Pode? Pode. Normal. Pode. É uma atividade física como uma outra qualquer. É uma atividade física. Eu posso, então, por exemplo, trocar academia e fazer Pilates? Pode. Ou pode ser um complemento. Fazer academia e fazer Pilates. Porque são coisas diferenciadas, né? Um trabalha um músculo mais específico e ou só braço, ou só perna, ou só abdômen. Agora, o Pilates, ele já trabalha mais o corpo inteiro em um exercício só. Então, assim, não que você tenha que deixar de fazer alguma coisa. Faça duas, por que não? Sim. Né? 3 dias de um, 2 dias de outro, ou vice-versa, ou quero fazer um dia só de Pilates, tudo bem, um dia só de academia e 3 de Pilates, por que não? É igual a Zumba, né? A Zumba entrou como um complemento de atividade. Por que não? Pilates também pode Pilates ser esse também complemento. Pode ser esse complemento. Ou só atividade que você escolha, né? Eu quero só Pilates, faça só Pilates. Os médicos indicam Pilates? Aqui já tem esse costume ou ainda não? Tá começando, né? É que assim, nós aqui, na nossa região, o pessoal é muito tradicional. Muito tradicional. Né? Mas como eles estão vendo o resultado, mostrando o resultado, vem novos pedidos, sim. Graças a Deus tá melhorando. As pessoas começam a ver o resultado dos outros, né? Tem esse lado, né? Sempre tem. Aí sempre a pessoa tem. Vê o resultado do vizinho, do amigo, opa, deu certo. Deu certo, vamos tentar também, né? O pessoal procura um pouco hoje mais. Hoje quantos praticantes você tem lá de Pilates? Nossa. Muita gente. Tem, bastante. Nós trabalhamos 14 horas por dia, todos os horários lotados, graças a Deus. Ah, mas então como é que vai fazer para o nosso ouvinte lá segunda-feira? Não, pode. Arruma um lugarzinho. sempre tem, né? Nós temos agora um espaço maior, Antônio Cláudio. Agora dá para caber sempre mais um. E antes a gente falar desse espaço, o Adriano, ó, tô passando para a Denise, muito sucesso em sua conquista, que Deus abençoe com seu talento profissional diferenciado, merece todo o reconhecimento. É o Adriano Pedreiro. O Adriano, ele fez parte dessa construção da clínica, né? Ele, o Claudinho, o irmão dele, os outros dois meninos também, o Edilson e o Kevin. Foi muito legal trabalhar com eles, né? Eles entenderam o que eu queria, na verdade. Porque essa construção, assim, foi uma coisa idealizada há muito tempo, não foi de agora. E chegava lá e falava assim, olha, não, mas aí vai ter que caber um aparelho X. Vamos ver? Vamos ver. Então eles fizeram parte dessa construção e que ficou impecável, um trabalho perfeito. O que que você queria, Denise, então? O que que saiu dessa cabecinha lá? Essa cabecinha judiou, viu? Porque sonhar muito alto é complicado. A ideia já era o que está lá hoje ou não? Ela foi mudada, foi sendo moldada durante o processo de construção? Na verdade, assim, a ideia começou quando a gente comprou o terreno, né? Vamos fazer uma clínica de fisioterapia conforme os padrões da vigilância. Né? Atendimento individual com uma sala para cada um. Aí eu fiz o curso de Pilates. Poxa, então vai ter que ter uma sala de Pilates. Vamos ter que mudar então. Então aí mudou um pouco o projeto inicial. Fez o projeto inicial, aí via que o terreno cabia um pouco mais. Não, então vamos fazer isso um pouco mais. Vamos ocupar o terreno. Vamos usar do que a gente tem em mãos para melhorar. E aí fez a parte de cima, não, então vamos fazer a parte de baixo. Mas, e aí, essa parte de baixo vai ser o quê? Né? Aí eu via fotos dos artistas lá fazendo o bendito do Neo Pilates. Então vamos pôr o Neo Pilates. Aí fui fazer o curso de Neo Pilates e tal. E aí via que aquilo ali ia ser legal. Né? Aí colocamos o Neo Pilates na parte de baixo, porque tudo pendurado. Então, assim, a estrutura da clínica teve que ser uma estrutura muito forte para aguentar pesos de 200, 300 quilos se precisar, né? Então, tudo isso foi muito estudado para ser feito, porque não dava para ser um projeto simples, né? Até porque a vigilância não é muito favorável a gente, né? Eles exigem coisas absurdas e foram feitos conforme, tudo nos conformes que precisava mesmo. A questão de equipamentos também, porque o espaço que você tinha era bem menor. Teve que ter um investimento também ali. Sim. Essa parte de Neopilates é tudo novo. Tudo novo. Eu tenho hoje 17 aparelhos novos de Neopilates. Então, assim, isso foi. Eu fui comprando e guardando para poder colocar nessa parte de baixo. Então, até o Adriano falava: nossa, mas não vai caber isso tudo, não. Agora o espaço vai ficar pequeno. Né? Então, assim, cabe, porque a gente usa um, usa outro, são coisas que você pode retirar e colocar a hora que você for usar. Entendi. Então é bem legal mesmo. Ficou do jeito que você imaginou no comecinho? Ah, eu acho que ficou melhor. Pelos elogios que a gente está tendo aqui, não param de chegar elogios, realmente, né, todo mundo está falando que ficou muito eu bom. Sou meio suspeita, né, porque aquilo que é da gente, a gente sempre sonha e acha que, sei lá, eu pedi pra Deus uma coisa, acho que ele me deu o dobro. Eu só tenho a agradecer tudo que chegou na minha mão, sabe? E agora trabalhar e mostrar que aquilo ali era realmente pra mim. Né? Pra você e pra Guaranese. Com certeza, com certeza. O Davi Franco, ó, a Denise ajudou muito na evolução de quando minha mãe quebrou o joelho. É, verdade. A mãe dele teve uma lesão de joelho, fez cirurgia e tal. E chegou pra mim de andador, se não me engano. De andador. Agora tá bem, voltou a trabalhar, tá 100%. Marcela tá te parabenizando aqui. Obrigada. Tem bastante gente mandando abraços aqui. Sandra também tá te mandando um abraço. Obrigada, Sandra. Parabenizando. Pro pessoal conhecer então a Fisiofran, basta ir lá a partir de segunda-feira. Sim, não, segunda-feira não, que vai ter feriado. A gente vai emendar, mas a partir de quarta-feira vai estar aberto normal, a partir das 6:30 da manhã. Já está aberto. O pessoal quiser fazer uma aula de New Pilates ou de Pilates, pode ir fazer uma aula para experimentar? Pode, claro, pode sim. A gente está aberto a mostrar o que a gente tem de melhor lá em Pilates e Neo Pilates. Geralmente quem faz adora, né? Com certeza. E fica, né? É muito difícil quem não fica. É muito difícil. Porque é uma coisa muito diferente, né? E o pessoal gosta de coisas diferentes e, assim, é superar todo dia. Você achar que você... Como eu vou virar de cabeça para baixo? Não vou conseguir. Não vou, nenhum. Não consigo, não faço, não isso, não aquilo e vai, e faz. Né? Então é muito diferente mesmo. Tem que ter a insistência da pessoa e, claro, o trabalho de um excelente profissional. Né? Ah, obrigado. É, obrigado. Ó, boa tarde. Queria parabenizar a clínica nova da Denise e queria dizer que ela continue com esse profissionalismo de qualidade. Queria agradecer por tudo que ela fez, já fez e faz por mim e por todos os pacientes dela. Beijos, Denise. Continue assim, que Deus te abençoe. Estou em pé, estou em pé. Primeiro Deus, segundo o seu profissionalismo. Mas e cadê seu nome, minha amiga? Ah, certeza que é a Fernandinha. Será que é? Deixa eu mostrar a foto. Deixa eu ver a foto. É, vai demorar um pouquinho pra aparecer a foto da Fernandinha. Mas eu acho que é a Fernandinha, sim. É, então, pelas palavras, é a Fernanda. Mandou aqui essa mensagem aqui agora. É a menina que eu citei, do Guilherme Barré. Ela realmente chegou sem andar. Hoje ela faz, vira de cabeça pra baixo, faz o que tiver, pula... dança e tá aí, firme e forte, graças a Deus. E é isso, como você disse, que vale a pena todo o trabalho, né, Denise? Com certeza, com certeza. Qual que é o novo endereço mesmo da Fisiofran? É, Avenida Humberto de Almeida, 536. Todo mundo convidado, então, quarta-feira, viu, gente? Segunda e terça, aí a Denise vamos vai tirar dar um tempinho pra ela. Vamos dar uma pausa, né? Com certeza. Mas na quarta-feira, a partir das 6 horas da manhã, todos os ouvintes aqui do programa Expresso. 6:30, Antônio Cláudio. 6:30, você 6:30. Tirar mais 6:30, 6:30, gente. Todo mundo tá convidado para ir até a Fisiofran, conhecer esse novo espaço. Deu para perceber aqui pelos elogios que ficou bacana demais. Fazer uma aula de New Pilates, de Pilates, para conhecer. Quem sabe já mais elogios aqui. César também está te mandando um abraço. Obrigada. É, e já começar, né? Já ingressar nesse mundo de Pilates aí. Com certeza. O exercício dos famosos, né? Opa, tem vários famosos que fazem, né? Com valeu, certeza. Denise, muito obrigado. Obrigada, obrigada eu pelo espaço mais uma vez, viu, Antônio Cláudio? E assim, obrigado pelo profissionalismo seu. Conhecer todo mundo que você pergunta e saber um pouquinho de cada é muito legal. Isso, obrigada. Eu que agradeço a sua presença mais uma vez aqui no programa. Em breve você vai ser convocada de novo. Nossa. Agora já nem convite mais, é convocação. Se Deus quiser. Paulinho também está te mandando um abraço aqui, deixa eu ver, um abraço para você, viu, Denise? Obrigada. Tá dado o recado, gente. Intervalo em comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.